Tenho 40 janelas nas paredes do meu quarto. Sem vidros nem bambinelas, posso ver através delas o mundo em que me reparto. Por uma entra a luz do sol, por outra a luz do luar, por outra a luz das estrelas que andam no céu a rolar. Por esta entra a Via Láctea como um vapor de algodão, por aquela a luz dos homens, pela outra a escuridão. Pela maior entra o espanto, pela menor a certeza, pela da frente a beleza que inunda de canto a canto. Pela quadrada entra a esperança de quatro lados iguais, quatro arestas, quatro vértices, quatro pontos cardeais. Pela redonda entra o sonho, que as vigias são redondas, e o sonho afaga e embala à semelhança das ondas. Por além entra a tristeza, por aquela entra a saudade, e o desejo e a humildade, e o silêncio e a surpresa, e o amor dos homens e o tédio, e o medo e a melancolia, e essa fome sem remédio a que se chama poesia, e a inocência e a bondade, e a dor própria e a dor alheia, e a paixão que se incendeia, e a viuvez e a piedade, e o grande pássaro branco, e o grande pássaro negro, que se olham obliquamente arrepiados de medo. Todos os risos e choros, todas as fomes e sedes, tudo alonga a sua sombra nas minhas quatro paredes. Ó janelas do meu quarto, quem vos pudesse rasgar? Com tanta janela aberta, falta-me a luz e o ar.